Que maravilha! Palmas pra eles, minha gente! Agora vamos tocar, vá. Foi lindo, foi lindo. Parabéns. Oh, e o maraca? Oh. Reggae! Oh. Oh. Um brilho de amor chegou na ilha inteira. E a lua que traz o amor é lua cheia. Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém. E aí? O reggae me dá saudade de quem me beijou. E agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor e disse que eu era alguém pra vida inteira. Aí vocês cantam e eu adoro, como se eu fosse flor. Você me cheira, como se eu fosse flor. Você me arranca e nesse reggae eu vou a noite inteira. Por quê? Como se eu fosse flor. Você me cheira, como se eu fosse flor. Você me ama e nesse reggae eu vou a noite inteira. Porque morrer de amor é brincadeira. Oh, oh. Um brilho de amor chegou na ilha inteira. O amor é lua cheia. Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém. E o reggae me dá saudade de quem me beijou. E agora tá tão distante em outra ilha. O amor me chamou de flor. Você me cheira, como se eu fosse flor. Você me larga e nesse reggae eu vou a noite inteira. Maracanã, joga os dois braços pra cima. Que lindo! Diz aí vocês. Como se eu fosse flor. Você me Olha, chegou a hora de chamar o primeiro convidado. Esse convidado é especial não só pra mim, mas eu tenho certeza que pra vocês também. É da música, é do bem, é da família. Graças a Deus, é meu amigo. Vou chamar ao palco pra fazer parte dessa festa linda no Maracanã, Samuel! Grande Samuca! Coisa linda!